Vamos lá, Eduardo. Alô, Cruzeiro! Vem se apaixonar que cê banda 007. Nossa banda 007. A partir de agora, ao vivo com o Ciclone, aqui no Cerveja e Cia. Qual é a banda? Qual é a banda? Qual é a banda? 007. O salão tá liberado. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Te juro, não foi combinado, mas aconteceu. Dança assim comigo, vai! O amor proibido que dói no peito. Sabes que não tem, mas foi sentindo sim. Parece Julieta e Romeu. Esse problema sabe meu e seu. Parece Julieta e Romeu. Esse problema sabe meu e seu. César da Lucidade, uma sofrência do estado do Pará. Alô, parceiro César! DJ Eduardo Monteiro! Alô, Tijuca! Alô, Tim Moisés! Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Te juro, não foi combinado, mas aconteceu. O amor proibido, o amor sem juízo. Não tem mais jeito. Parece Julieta e Romeu. Esse problema sabe meu e você. Da 007, pra você curtir dançar. Paixão! E o tempo vai passando, mas ainda machuca o coração. Eu fico aqui lembrando de toda essa loucura que é a paixão. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas por você me apaixonei. Se te magoei, me perdoe, meu rei. E eu só queria o teu amor, minha princesa, minha flor. E eu só queria te dizer. Eu só queria te dizer: eu sempre vou amar você. Muito mais, muito mais. A galera do mar aí conosco, fugindo de um hotel. E o tempo vai passando, mas ainda machuca o coração. Eu fico aqui lembrando de toda essa loucura que é a paixão. Eu sei que é difícil de acreditar, mas por você me apaixonei. Se te fiz chorar, se te magoei, me perdoe, eu errei. Eu só queria o teu amor, minha princesa, minha flor. Eu só queria te dizer que eu sempre vou amar você. E eu só queria o teu amor, minha princesa, minha flor. Eu só queria te dizer que eu sempre vou amar você. Banda 007. Pra que brigar, leva tudo a sério. Se uma relação não existe mistérios, não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Agora quem torce pro leão, quem torce pro papão, canta assim comigo mesmo, vem! Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Song, saudade. Pensei que fui uma bomba por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sem vai passar. Eu vou achar um homem que me ame de verdade. De você não vou nem levar lembranças. E mentira, enganaram. Eu tô no Big, sou saudade, eu tô tentando te esquecer. Mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. Que desculpas, pode olhar no começo, vou tocar. É mentira, inventaram, saiba que eu amo você. Eu tô aqui em Curuzá, eu tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. De que desculpas, uma hora e olhar no começo, vou tocar. Pra se apaixonar, zero, zero, zero. A original não confunda. Pra que brigar, levar tudo a sério. Se uma relação não existe mistérios, não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é teu, pra que desconfiar? Eu vou achar um homem que me ame de verdade. De você não vou nem levar lembrança. Dos papos suados que linda aventura. Nós fizemos amor até se acabar. Vou confessar que até gostei. Sabe quanto me arrisquei. Era casada, mas eu tentei. Você amava outra vez. Oh, oh, oh. Hoje eu lembrei quando você era só minha. Será essa minha? Oh, oh, oh, oh, oh, curtindo o som de oh, oh, oh. Ao vivo em Curuçá. Oh, oh, oh, oh. Vem dançar. Hoje lembra de nós dois num dia de chuva. Em pasto entre tons, juntos a nos amar. Nossos corpos suados, que linda aventura. Nós fizemos amor até se acabar. Vou confessar que até gostei. Sabe quanto me arrisquei. Era casado, mas eu tentei. Você andava por alguém. Oh, oh, oh. Hoje eu lembrei de quando você era toda minha. Será essa minha? Oh, oh, oh, oh. Curtindo o som do DJ Fábio. Mais uma com a Marcela Banda. Banda 007. A original. Canta comigo. Minha mão perdoa, agora se procura um a cada segundo. Tão escuro, eu não encontro você. Chuto por um passo, nem eu chego até entrar em desespero. Se você já não consigo, não consigo viver. Esqueça as brigas, vem recomeçar. E sabe o que passou, passou. Vamos deixar pra lá. Minha noite pode ser. Volta bem logo, me amar. E se quiser, vem atrás da sua paixão. Se quiser, eu tô na nova. Junto com o DJ Luiz e o DJ Silvô. Venha curtir, dançar pra cá. Se quiser, eu tô curtindo em Curuçá. Dobro o top, gás marcantes com você. Alô, seu Antônio Mendes. Bom demais, bom demais. Alô, Ceasa. Minha boca do bom e cima foram a cada segundo. Mas parece tão escuro. Eu não encontro você. Sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá. Na noite pode sono, não dá mais pra aguentar. Volta, vem logo me amar. E se quiser, onde vai poder puxar aqui em Curuçá? Ah, paixão! Junto com o DJ Luiz e o DJ Lucero. Mas se quiser, vem entrar na sua paixão. Se quiser, eu tô no dimensão. Vou pro top das marcantes com você, amor. Eu tiro nova dimensão. Vamos dançar com o Lodinho. Que essa canção é boa demais. Veja se há. E por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Alô, equipe Esporca Balde! Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes fico esperando ele pro jantar. Das conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas e a vida continua. Você é bem-vinda. Quem perdeu mulher, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esqueci esse cara, ele não merece ter mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. E antes que seja tarde, a ligação acabe. Eu preciso te falar que ele nunca vai mudar. Eles são o trio que apaixonam o norte do Brasil. Banda 007. Para você dançar. Vem! E por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes fico esperando ele pro jantar. Das conversas vazias que já tá cansada de escutar. Ao doce, ao Lijane, ao Paragominas. Ele não vai mudar. Ele não vai. Agora é o seguinte, cruzar. Quem tá apaixonado vai cantar bem alto comigo assim. Quer ver? Esquece esse cara, enxuga as lágrimas. Você, quem perdeu foi ele. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque, na verdade, a sua felicidade é o mais importante. E antes que seja tarde, a ligação acabe. Eu preciso te falar. Quem é 007? Eu sou assim, a rocha que ela gosta. Vem! Ciclone, oh. Furacão do Sul. Eu tô virando, já tem 3 dias. Pretendo que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a escondida da balada dessa vida de safado. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus olhos o que eu tava procurando. Eu achei. E foi. Cinema, eu sou parabéns. Quer curtir balada, já avisei, parceiro. Vou ficar em casa, eu mando dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida, agora somos dois. três, quatro, quantos você quiser. A partir de agora. Como é o nome dele, Bob? Mr. Macaxeira. A viola mais apaixonada de Belém. Banda 007. Eu sosseguei. Ontem foi despedida da balada, essa vida que soltei. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei. E em você, se quer cinema, eu sou pago. Quer curtir balada, já é seu parceiro. Vou ficar em casa um ano do dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema eu sou parceiro. Quer curtir uma laranja de ser parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de agora eu vou contar assim, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro. DJ Eduardo Incomparável, produzindo os melhores CDs do Pará. As coisas que estão aqui nesse apartamento, você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, receba suas mentiras convocadas. Vê se não acredito mais em conto de fadas. Não adianta nem com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Canta assim, ó. Bye. Que hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai dar as mãos com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo, você é a única opção. E agora será se aguenta a barra sozinho. Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Cuidas para lá fora e a ele já saiu chorando. Essa confecção por amor só serviu pra me machucar. Ama só amor, você agora vai. Um traidor, me faça esse favor. Conta pra mim assim, ó. E eu quero ver você morar no motel. As umas consequências dessa traição. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Por amor, se assim pra me ajudar. Com a sua mão, você agora vai. Um traidor. Só a galera do Flamengo, canta comigo assim, ó. E eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai. E eu agora ela vai fazer. Alô, papão, tá aqui presente. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. E agora fala quem ama. Agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Hoje tanta dor que causou no meu coração. Eu quis até morrer, depois foi embora. E volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. Já sem você, e como eu parecia fio eterno. E você é minha dor. E agora, agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois

saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela, a lábia no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso saber se você faz amor comigo como faz com ela. Saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela, a lábia no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso saber se você faz amor comigo. Se quando beija, morde a boca dela, a lábia no ouvido como faz comigo. Eu preciso saber se você faz amor comigo. Arrocha, amiguinho, nada se apaixonar. Só queria mais um pouco desse sentimento novo, de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se esse for pecado, quem vai nos julgar? Nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais, é bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando morto. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra mim as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem me ver. E às vezes faz amor, eu dispenso o seu amor. E vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e que vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e tu vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei que tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Sou mais eu e você. Eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no carro, manda multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mais. coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. A rocha quebra. Seja justiça. Por isso é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no ar. O som do ciclone no calor manda multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Alô, DJ Juninho! Mais uma com a marca dela 007. A maior sofrência do estado do Pará. Oi, amor, eu tô ligando pra te perguntar se também com você essa saudade só vai maltratar. Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar. Aqui sem Deus, carinho, só me dá vontade de chorar. Um abraço, meu beijinho, se a saudade vai matar. Vou ir como um passarinho, voa pro mesmo lugar. Vou te fazer um neguinho, logo, logo vou voltar. Espero aqui no nosso ninho pra nós dois juntos se amar. Ei, eu vou te convidar pra ir pro JC. DJ Zelex, Juninho Mix, vou tocar. Eu vou pro campeão pra te encontrar. E o DJ Juninho de Curuçá. Ei, eu vou te convidar pra vir aqui pro Ciclone. DJ Zelex, Juninho Mix. Se também com você essa saudade só faz maltratar. Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar. Aqui sem Deus, carinho, só me dá vontade de chorar. Um abraço, meu beijinho, se a saudade vai matar. E vou ir como um passarinho, voa pro mesmo lugar. Vou te fazer um neguinho, logo, logo vou voltar. Te espero aqui no nosso ninho pra nós dois juntos se amar. Ei, eu vou te convidar pra ir pro JC. DJ Zelex, Junior Mix, vou tocar. Eu vou pro campeão te encontrar. DJ Bruno, vamos no show também. Ei, eu vou te convidar pra ir pro JC. DJ Zelex, Junior Mix, vão jogar. Eu vou pro campeão pra te encontrar. Tenho certeza que os casais vão dançar essa canção. Pegue seu amor, pegue ele tão faladinho. Thank you. com você. Eu lembrei da despedida. Te juro, não sabia. Ia doer. Vou chorar. Vou chorar. Quebra-se teu silêncio. Sacramenta, te diz Rodrigo, saudade, e quem vai tocar? Olha só a sintonia só. 007 e Curuçá. O santo, o nosso santo bateu aqui. Canta comigo assim. Dizer às vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar e pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu é seu, e o fim nem precisa rimar. Nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é teu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Nos metais, Donatello e Vera. Alô, prefeito da Rafa. Alô, Juninho de Grossa. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. Alô, banda Mega Paixão da Ação. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu é seu, e o fim nem precisa rimar. O santo bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu é seu, e o fim nem precisa rimar. Quem tiver gostando faz barulho aí. De viver com uma outra que te engana, e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, eu faria por muito bem. Mas as viradas da vida são incompreensíveis. Onde sabe o que eu vou ser? Conversa comigo! Tira um da hora. Sofreu